Caro ouvinte, informamos que apanhamos uma máquina do tempo e só paramos nos anos 60. Anos 60. O melhor da música feita nesta década, a partir de agora. São 60 minutos com os anos 60. Seja muito bem-vindo. Olá, caros ouvintes, muito boa noite para todos. Sejam muito bem-vindos a mais um Anos 60, excepcionalmente hoje às 18h30. Ora, hoje vou falar-lhe do ano de 1961. É verdade, o ano a seguir 1960, como é lógico, não é? Portanto, foi o ano, foi tal como nós definimos que iríamos traçar ano a ano o percurso da década de 1960. Ora, dos inúmeros factos que aconteceram, eu decidi escolher um, tal como fiz no ano passado, na semana passada. Pois, no fundo era ano passado, não é? Na semana passada falamos de 1960 e no ano passado. Ora, escolhi um facto, pelo menos aqui para Portugal, é muito importante. O ano de 1961 foi o início da Guerra Colonial. Tudo começou com um assalto a uma prisão e a uma esquadra de polícia em Luanda, de Angola. E, de certa forma, foi por aí que começou toda a rebelião. E esta rebelião rapidamente se alastrou às outras colónias portuguesas. Foi, digamos assim, por este princípio que começou a guerra colonial, que duraria 13 longos anos e que faria milhares e milhares de vítimas na guerra. Umas mortais, outras não, a maior parte não, mas fez muitas, muitas vítimas. E não é só isso. Pôs Angola e outros países em guerra para além de 1974. Mas tudo começou então, mais precisamente, a 4 de fevereiro de 1971. Para os que nos ouvem, quem sabe, ou são de Angola ou nos ouvem na Angola, percebem agora porque é que o Aeroporto Internacional de Luanda tem o número ou o nome de 4 de Fevereiro? Precisamente para simbolizar essa data, que aliás tem aqui o Porto, e deixa-me só fazer este parênteses, tal como o Porto, que tem aqui o aeroporto de Sá Carneiro, que por acaso Sá Carneiro foi um político que morreu de avião, portanto, o nome é assim muito sugestivo, mas sim, foi por esse motivo que o dia 4 de Fevereiro, ou melhor, que o aeroporto internacional de Luanda se chama Aeroporto 4 de Fevereiro. Ora, muito bem, vamos então dar início à nossa missão, musicalmente falando, claro está. Vamos abrir com Ricky Nilsson, Traveling Man. É como se chama o primeiro tema que vamos ouvir, de 1961. Depois vamos ficar com Hats of Tulare, uma música que já passou aqui, e recordo-me perfeitamente, passou ainda na primeira edição do ano 60. É de Del Shannon. E para finalizar, Jen Daniels. Vamos ver se consigo dizer aqui o nome desta música todo direitinho. A Hundred Pounds of Clay. Ok, consegui. É como se chama então esta música de Jen Daniels. Ora, eu hoje vou fazer assim. Vou trazer agora 6 músicas inglesas, ou cantadas em inglês, mais 6 cantadas em brasileiro e mais 6 cantadas em francês. Vamos ter aqui, vamos atravessar, portanto, a primeira e a segunda parte com música brasileira, mas eu tenho certeza que o ouvinte vai gostar, com certeza. Pois muito bem. Ora então, seja bem-vindo a mais um Anos 60, emissão número 13 do nosso espaço radiofónico. Vamos à música? Até já! I'm a traveling man, made a lot of stops all over the world, and in every port I own the heart of at least one lovely girl. I've a pretty señorita waiting for me down in old Mexico, and if you're ever in Alaska, stop and see my cute little Eskimo. Oh, my sweet Fräulein down in Berlin town, makes my heart start to yearn. And my China doll down in old Hong Kong waits for my return. Pretty Polynesian baby over the sea, I remember the night when we walk in the sands of Waikiki and I held you oh so tight. Sweet Fräulein down in Berlin town makes my heart start to yearn. And my China doll down in old Hong Kong waits for my return. Pretty Polynesian baby over the sea, I remember the night when we walked in the sand of Waikiki and I held you oh so tight. Girl, her name it doesn't matter. She went away with another guy. Now he won't even look at her. Hats off to Larry, he broke your heart just like you broke mine when you said we must part. He told you lies, now it's your turn. Your back, I think you'll change, but there's one more thing I gotta say. Hats off to Larry, it may sound cruel, but you laughed at me when you said we were through. You told me lies, now it's your turn to now that Larry said goodbye to you. He took 100 pounds of clay, and then he said, "Hey, listen, I'm gonna fix this world today, because I know what's missing." Then he rolled his big sleeves up, and a brand new world began. He created a woman and lots of loving for a man. Whoa, yes he did. With just 100 pounds of clay, he made my life worth living, and I will thank him every day for every kiss you're giving, and I'll thank him every night for the arms that are holding me tight. And he did it all with just 100 pounds of clay. Yes, he did. Oh, yes, he did. Now can't you just see him walking around and round, picking the clay up off the ground, doing just what he should do to make a living dream like you. He rolled his big sleeves up and a brand new world began. He created a woman and lots of loving for a man. Oh, yes he did, with just 100 pounds of clay. Vamos seguindo, depois de ouvirmos Janet Daniels, vamos agora ficar com um grupo, eu creio que era formado por 5 elementos, agora não tenho certeza, os Give Five. Give Five trazem-nos um tema que dá pelo nome de My True History, a minha verdadeira história. Depois vamos ficar com Portrait of My Love, música de Steve Lawrence. E para finalizar, vamos ver se eu consigo dizer isto, Sea of Heartbreak, a música de Don Gibson. É assim que vamos seguindo nesta emissão do ano 60, que hoje então foi para o ar às 6:30 da tarde, enfim, foi o que foi possível. Espero que seja esta seleção musical do seu inteiro agrado. Vamos à música? Até já! Could paint a dream. Muito bem, vamos então agora fechar a primeira parte. É assim, vamos fazer assim. Nós ficamos até agora com a música inglesa, não é? Sobretudo vinda da América. Vamos agora apanhar um avião para a França, mas antes vamos fazer escala no Brasil. Ou seja, agora vamos ouvir 3 músicas brasileiras. Vamos depois para o intervalo, vamos voltar com mais 3 músicas brasileiras e depois vamos para a música francesa. Portanto, hoje decidi fazer assim, pronto. Ora, então vamos ficar agora com Uma música que dá pelo nome de Boato e é de 1961. É de alguém que só talvez pelo nome da música já identifique. Sobretudo quem gosta de música brasileira talvez já esteja a saber de quem é que é. Mas por fim das dúvidas eu digo, até porque há gente que não sabe, que é de Elza Soares. Ora, a música que vamos ouvir é desta grande senhora da música dos anos 60. Elza Soares vai-nos trazer este Boato. Vamos também ficar com Faz-me Rir. É uma sugestão, ou um pedido, como queiram, de Edith Veiga, música também gravada em 1961. E para finalizar, ficamos com um tema que é uma grande verdade. Eu não sabia que este tema já tinha tantos anos. Calbi Peixoto traz-nos Ninguém é de ninguém, na vida tudo passa. Ora, pois muito bem. Então, Ninguém é de ninguém, que vai fechar a emissão de... Que vai fechar a emissão, não, que vai fechar a primeira parte. Que vai fechar a primeira parte deste programa. E vamos depois voltar então com mais música brasileira. Então é assim que fechamos a primeira parte. Vamos para um breve intervalo e eu volto daqui a pouco para mais temas vindos do outro lado lá do Atlântico. Vamos à música e volto depois do intervalo. Até já. Boca em boca no meu coração, até que um dia desmentiu minha ilusão. Você foi a mentira que deixou saudade. Todo boato tem um fundo de verdade. Haja o que houver, custe o que custar, hoje de você eu quero paz. Hoje de você eu quero paz. Sei que eu vou chorar. Olá, eu sou a Rita e desejo a todos os ouvintes da Rádio Antena Web um Feliz Natal e um novo ano repleto de felicidade.

ao amor não deve amar para não sofrer, para não chorar. Veja, meu Deus, a triste sorte minha na solidão do quarto. E vou dormir sozinha. Sorte minha na solidão do quarto. Eu beijo seu retrato e vou dormir sozinha. Pelo bem que eu te quero, perdoa-me se te faço infeliz. O destino te jogou em meu caminho. Tu és a flor, eu sou espinho, querido. O teu coração, perdoa-me pelo mal que eu te faço. Perdoa-me por te querer junto a mim. Perdoa este ser apaixonado, este ser desesperado. Porque a vida diz assim: perdoa este ser apaixonado, este ser desesperado. Porque a vida diz assim: perdoar-te, por quê? És a luz que orienta nesta vida os meus passos. Perdoar-te por quê? Se a felicidade nasce no calor amigo dos teus braços. Como? Como eu poderia um dia te julgar culpado? Se minhas preces eu agradeço a Deus, a aventura imensa de sempre, sempre te haver amado. Perdoa-me pelo mal que eu te faço. Perdoa-me por te querer junto a mim. Perdoa este ser apaixonado, este ser desesperado, porque a vida quis assim. Quis assim. Super Music. Branca e radiante vai a noite. levar. Logo a seguir, o noivo amado, quando se unirem os corações, vão destruir ilusões. Aos pés do altar está chorando, todos dirão que é de alegria. Dentro sua alma está gritando Ave Maria. Choraré também ao dizer o sim e ao beijar a cruz. Pedirá perdão e eu sei que esquecer não poder. É de alegria. Dentro sua alma está gritando Ave Maria. Ave Maria. Passamos agora da música brasileira para a música francesa. Depois de ouvirmos Só Poderia Ser, depois de ouvirmos Ângela Maria, vamos agora ficar com três nomes da música francesa, todos com temas gravados no ano de 1961. Ora, o primeiro chama-se Daniela, o primeiro tema é de Les Chaussées Noires, é como se chama este grupo, Les Chaussées Noires, que nos trazem Daniela. Música gravada então em 1961. Foi também gravada em 1961 o tema Viens danser le twist, a música do reputadíssimo e conhecidíssimo Johnny Holiday. E para finalizar, um nome incontornável da música francesa. Edith Piaf traz-nos Je ne regrette rien. Uma bonita melodia que vamos escutar então. Irá ser que vai fechar a terceira seleção. Aliás, a segunda seleção, e que também irá ter as minhas despedidas. Pois muito bem, escutemos então estes três temas e eu vou voltar daqui a pouco para as despedidas de mais um Anos 60. Fique bem e até já. En rêvant, une image adorée qui viendra rêver. yo te levo a baiser. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Daniela, la vie n'est qu'un jeu pour toi. Oh, Daniela, pourtant ne crois pas que tu peux. Oh, Daniela, jouer avec l'amour sans risquer de te voler un jour. Oh, Daniela, bientôt tu découvriras. Oh, Daniela, celui qui sera partagé. Yeah, ah, tourne bien, oui, tourne bien encore. Mais en dansant, n'oublie pas, n'oublie pas que je suis là, tout en rythme de twist. Yeah, entre tes bras, ouais, mon cœur va pour toi. Yeah, tu t'y prends bien, continue comme ça. À tour autour de moi, balance encore tes bras. Yeah, bien sur mon cœur, et rythme le twist. Yeah, à tour le bas, oui, tourne bien encore. Oui, en dansant, n'oublie pas, le twist, yeah, c'est ça le twist. Bras après tes mains, ouais, brûle la piste, c'est mieux que bien. The music machine, the music machine. Rien, ni le bien qu'on m'a Ora, e é assim que fechamos as portas de mais um Anos 60 aqui hoje, então. Foi para o ar com meia hora de atraso. Enfim, tudo isto começou desde manhã, portanto, e o canal 2 não tem culpa, portanto, peço já as minhas sinceras desculpas mais uma vez. Pois muito bem, ora então, fechamos as portas por hoje com três temas franceses. Vamos ter para ouvir. Primeiro vamos chegar com Jean Ferrat, Ma Môme. Acabamos de ouvir La Môme de Paris, né? Edith Piaf. Agora ouvimos então Ma Môme, é a música de Jean Ferrat. Ainda Les Chats Sauvages, os gatos selvagens. Les Chats Sauvages trazem-nos C'est pas sérieux. E para finalizar, Mon mari est parti, a voz de Anne Sylvestre. É assim que se fecham as portas de mais um Anos 60, aqui no canal 2 da Rádio Antena Web. Já a seguir temos mais uma edição de Favorites, às 19h30. Hoje o vinil 80 vai para o ar, excepcionalmente, às 8 da noite. Isto vai fazer com que o programa Target Brasil vá para o ar também às 8h30 da noite. Hoje a programação vai com meia hora de atraso, não há volta a dar, não é? E vamos ter também África Nova, Sinais Sonoros, todos com meia hora de atraso, Nostalgia Sem Magia e, por fim, o Conta-me Uma História. O Conta-me Uma História que hoje conhece, então, o seu último capítulo. E é também o fim deste programa. Não era suposto acabar agora, mas será, então, o fim do Conta-me Histórias. Ora, pois muito bem, é assim então que fechamos mais uma edição. Espero que fique bem, tenha a continuação de uma ótima noite na companhia do Canal 2, um forte abraço e até a próxima semana. Vamos falar de 1962 na próxima edição. Fique bem e até de hoje, a 8 dias. Ma môme, elle joue pas les starlettes, elle met pas des lunettes de soleil, elle pose pas pour les magazines, elle travaille en usine à Créteil. Dans une banlieue surpeuplée, on habite un meublé, elle et moi. La fenêtre n'a qu'un carreau qui donne sur l'entrepôt et les toits. On va pas à Saint-Paul-de-Vence, on passe toutes nos vacances à Saint-Ouen. Comme famille, on n'a qu'une marraine, quelque part en Lorraine, et c'est loin. Mais ma môme, elle a 25 berges, et je crois bien que la Sainte Vierge des églises n'a pas plus d'amour dans les yeux, et ne sourit pas mieux, quoi qu'on dise. L'été, quand la ville s'ensommeille, chez nous y a du soleil qui s'attarde. Je pose ma tête sur ses reins, je prends doucement sa main et je la garde. On se dit toutes les choses qui nous viennent, c'est beau comme du Verlaine, on dirait. On regarde tomber le jour et puis on fait l'amour en secret. Ma môme, elle joue pas les starlettes, elle met pas de lunettes de soleil. Elle pose pas pour les magazines, elle travaille en usine à Créteil. More fun, more music. C'est pas sérieux, mon amour, mon amour, de s'embrasser comme ça dans la rue, n'importe où. C'est pas sérieux, mais c'est bon, mon amour, quand ta bouche affamée se promène sur mon cou. Et moi si timide, timide, je me sens solide, solide. Sans tricher ce grand bonheur qu'on affiche sans pudeur. C'est pas sérieux, mon amour, de s'embrasser comme ça dans la rue qui nous voit avec ses yeux trop curieux tout autour. Alors viens donc chez chez moi, viens chez moi, viens chez moi. Sérieux, mon amour, tu sais tous les amis croient sûrement qu'on est mort. Ça va faire 4 nuits, 4 jours que nous n'avons pas mis le nez dehors. Et s'ils nous questionnent, faudra qu'on leur donne, une excuse valable, et zut après tout, on s'en fout. Faut les fermer. Je ne pense qu'à t'aimer, c'est pas sérieux, mon amour, mon amour. Oui, mais le plus souvent, quand on fait dans la vie, que ce qui est sérieux, mon amour, c'est comme ça qu'on s'ennuie, qu'on s'ennuie, qu'on s'ennuie. C'est comme ça qu'on s'ennuie, qu'on s'ennuie, qu'on s'ennuie. C'est comme ça qu'on s'ennuie. Marie est partie un beau matin d'automne, partie je ne sais où. Je me rappelle bien la vendange était bonne et le vin était doux. La veille nous avions ramassé des girolles au bois de Viremont. Les enfants venaient juste d'entrer à l'école et le temps était bon. Mon mari est parti un beau matin d'automne, le printemps est ici. Mais que voulez-vous bien que le printemps me donne? Je suis seule au logis. Mon mari est parti, avec lui tous les autres maris des environs. Le tien, Éléonore, et vous, Marie, le vôtre, et le tien, Marion. Je ne sais pas pourquoi, et vous non plus sans doute, tout ce que nous savons, c'est qu'un matin d'octobre, ils ont suivi la route et qu'il faisait très bon. Les tambours sont venus nous jouer une aubade. J'aime bien les tambours. Il m'a dit, je m'en vais faire une promenade. Moi, je compte les jours. Mon mari est parti, je n'ai de ses nouvelles que par le vent du soir. Je ne comprends pas bien toutes ces péronnelles qui me parlent d'espoir. Un monsieur est venu m'apporter son costume, il n'était pas râpé. Sans doute qu'en chemin il aura fait fortune et se sera nippé. Les fleurs dans son jardin recommencent à poindre, j'y ai mis des iris. Il le désherbera en venant me rejoindre lorsque naîtra son fils. Mon mari est parti quand déjà la nature était toute roussie. Et plus je m'en défends et plus le temps me dure et plus je l'aime aussi. Marion, m'a-t-on dit, vient de se trouver veuve, elle pleure beaucoup. Éléonore s'est fait une robe neuve et noire et jusqu'au cou. Pour moi, en attendant que mon amour reviennent, je vais près de l'étang, je reste près du bord, je joue et me promène, je parle à mon enfant. Mon mari est parti un beau matin d'automne, parti je ne sais quand. Si les bords de l'étang me semblent monotones, j'irai jouer dedans. Je vais te la paix, je vais te la paix, je vais te la paix.